Seu Cachorras PTV, teve aplausos do doutor. Churrasco, bossa nova, smoke, licor. No DP teve surto de alegria das vítimas, com seu carro metralhado pela polícia. Se abraçaram tipo gol de final de campeonato. Orgasmo vendo seus parentes humilhados pelo delegado de Azeban calmante. Mulher desmaiados, filho gritando, vizinho trazendo copo d'água. Pai e mãe sem um real sequer pro busão. Não corre atrás do seu corpo da liberação. Puta humilhação, acendeu o estopim do ódio. O seu caixão foi doado, não teve direito a velório. Nos deu a bem sucedido pro seu bolso a par de amigo. Seu enterro, nenhuma flor, só sorriso. Nem o níquel na TV, o gambé simulou igual puta de boate. Forjou um arsenal pra dar autenticidade. 25 tiros de advertência, nenhum no pneu. A apuração não aconteceu e só você se fudeu. O cuzão que te estourou como se fosse um cachorro. Essas horas tá olhando o menu na Doc Lobo. E agora quem dá leite pro seu filho de colo? Qual é a resposta quando perguntam se o papai volta logo? 30 segundos de jornal não valeu, seu ato estalo de óbito. Infelizmente é facção conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer. O crime te vencer. Para ser condecorado porque metralhou você. Porque metralhou você. Indo viver na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho que renunciou um santinho com foto, com big de próximo atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer. O crime te vencer. Para ser condecorado porque metralhou você. Porque metralhou você. Um viver na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho que não só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Sua mina descobriu que você morreu quando ligou no seu celular e o gambé atendeu. O abutre carniceiro foi frio e perverso. Seu marido foi ver ponto de nalho do necrotério. Queria passar com o carro nele de volta até morrer. Mas confesso, tô com mais raiva de você. Não quis dar um break nessa porra de vida. Foi mais fraco que os 10 tocar CD na mochila. Foi suicida, sabia como a polícia investiga. Primeiro descarrega, depois levanta a ficha. Esqueceu da cartilha da dor do Dakar. Trombou mapa de rebelião, quase morreu de apanhar. Na enfermaria, doente mesmo sem nenhum postal. Não viu que o crime não dá Hollywood, nem água e sal. Não leu com atenção as instruções da vida. O Audi TT instiga, mas é jazigo em forma de vítima. Atrás do poste fica o sniper esperando a chance pra te ver cuspir sangue, levando o carro pro desmanche umas mil vezes. Pra quê? Na garupa da CG. Para o carro, vai pro banco de trás pra não morrer. Depois no quarto e cozinho o azulejo. Só alegrou traficante que quis o seu cachimbo aceso. Você mesmo imprimiu santinho com a sua foto. Infelizmente é facção conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer. Crime de vencer. Para ser condecorado porque metralhou você. Porque metralhou você. Um viver na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer. O crime te vencer. Para ser condecorado porque metralhou você. Porque metralhou você. Tem um viver na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Foi morte sem comércio, de porta baixada. Não subiu com a sua foto estampada. Não teve salva de tiro dos cadetes. Mais um caixão sem cobertura da bandeira verde. Eu te juro, eu já cansei de tragédia. No sábado, mano, show na segunda. Entre quatro velas, olhou, esbarrou. Só pisou no meu Mizuno. Chave pra festa, vira ringue. De vale tudo, jogador de férias no Caribe. E nós jogando bomba em quem torce pro outro time. Toda semana eu escuto, porra, você viu? Fulano morreu na paulada, tá inchado, boiando no rio. A polícia é a raposa caçando coelho. Vi enquadrar dois que desapareceram. Tiraram o direito de outra mãe pela seu filho. Vai pro túmulo com a dúvida. Morreu ou tá vivo? Periferia, campo fértil pra brotar história trágica, biografia da desgraça infinita em páginas que seus órfãos não rumem pra metralhadora. Não usem herança da Taurus moqueada no guarda-roupa. Descanse em paz. Acabou o barulho da sirene. As mordidas do pastor alemão do PM. Em 3 anos da mesma forma, substituto pros seus ossos. Infelizmente é facção, conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer, o crime te vencer. Para ser condecorado porque metralhou você. Porque metralhou você. Eu vivi na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho guiando só um santinho com foto. Atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer. O crime te vencer. O crime te vencer. Para ser condecorado porque medalhou você. Porque medalhou você. Tenho viver na mansão dos porcos pra festejar o teu velório. Seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo. Atestado de óbito.